Paulo Salvador Oeste, 6747, boa noite, manhã, 3600 Guarulhos. Pode 6747, boa noite, aguarde só um minutinho, Copa, por gentileza. Prepara a Dael Leida Bridge. Está terminado, senhor. Pode ser a árvore, até a frente, 6747. No 604 vem ainda, reporte pronto no ponto de espera. Corrigindo, no ponto de espera, 886, ajuste 1016. Ok, Guarulhos 360 autorizado, aeroviário uniforme Zulu 21, decolando da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Arbor é left para interceptar a aerovia, controle 199.8, transponda 5177. Pode 6747, cotejamento correto. Quando pronto para acionamento pushback, chame na frequência da torre 112 das Palmeiras. Para pushback, estava na torre 112. 3, ingressa via Juliette para portão 5. Juliette para o 5. Boa noite, é linda, cola, pistão no zero, vento 140 graus, 7 nós. O total 9907, identifique de chegada é a bomba, para 6000, ajuste 16, segundo para 250 nós. 1604, decolou 16, chame o controle em 199, decimal 8, morro. 198, uma boa noite. Controle Salvador, gol 9604, decola. Boa noite, 9604, contato radar, gol 370, saída Momo. 370, saída Momo, 604. Desça para 2000 pés, 2016, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2000, 2016, reportará. Libera da restrição em TAP, de altitude? Liberada na presente Oizuna. Valeu, obrigado, direto do ano 2000. Autorizado para o feedback acionar. Para o táxi, chame em 18.6. Total 9907, desça para 3.000 pés, 1.017 agora, ajuste. 3.000 pés, 1.017. 3.305, ajuste 1.017. Ok, 9.07. Reporte pronto no ponto de espera, ajuste 1.017, está 3.052. 0.97, ele está em câmera pronta, ponto de espera. Já 3.305. 3.305, complete o LS, chame torre no 8.6, boa noite. Já, obrigado. Total 9.907, 2.000 pés, livre LS, informe estabilizado. Pede para 2.000 pés, encontrarei estabilizado. Que chamou tu, hein? Tá, 3.305, boa noite. Final da 10, final acertado. 3.305, pouso autorizado, vento 140 graus, meio dúzia. Total 9907, chame torre na noite, de forma meia, então, boa noite. Salvador, boa noite, total 9907, está estabilizado com o ILS, né? 9907, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Até de superfície 130 graus, meia dúzia de dois. Poderia confirmar o quê? 130 graus com meia dúzia de dois, aguarde, pista livre. Gente, aguardando pista livre, total 9907. Vendo a 5-2, então agilize, alinhe e prepare-se para a decolagem autorizada. Autorizado, 3304, solo 28, taxi Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, 3304. 3152, autorizado a alinhar e decolar sem parada, 140 graus, meia dúzia de dança. Além da 6747 no portão 1, autorizado que estiver acionar a chama táxi. Total 9907, pouso autorizado, pista 90. Pouso autorizado, 990. Ah, 3152, decolou aos 30, agora 199.8, por favor. 198, obrigado, boa noite. Da 3152, cruza 2000 para o 330. 52, boa noite, aqui é 5171, dois pontos, ou 330 na PUC. 5171, 330 PUC, tá 3152, obrigado. Vai para Aracaju? Viu a Jama e aguarda a coordenação, certo? Jama, se for coordenar, então Maceió, por favor. Guarda aí. Alfa 3-2, Taxi Alfa, Kilo Pati 3, total. Rico 2 coordenado com centro, autorizado por hoje, Maceió, deu bem? Maceió, muito obrigado, na 3152. 9747, Taxi via Índia, Senegal no 097, reporte pronto no ponto de espera. 6747, além da cola, vista 10, ventão no 40 graus, 79. 5972, boa noite, identifique, chegada Bonfim, vista para 4 mil pés, ajuste 1017, na presente boa Pelô. Para 4.017, boa de Pelô, Rio 5972. Frequência 2545, alterno 2085, que é uma boa viagem. Obrigado, até a próxima, 3 no 510. São Guarulhos, 380. Boa noite, web 6747, passa 1700 na Arbor, por exemplo. 6747, voo 360, saída Arbor. 360, Arbor, web 6747. Decola da pistão no zero, primeira curva direita, saída Arbor, após Arbor é Lefa, controle 1 no 9 decimal 8, transponda 5401. 360 atualizado, Barulhos, atualizou 221, vai decolar a 10, curva direita, adoro se puder transição, posso na atenção? Arbor, Alfa Romeo. Corrigindo, a saída será Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, após Arbor é Lefa, não tem transição essa saída. Afirmativo, Arbor, depois direto é Lefa, 198 controle, 5401. 3 no 3, correto, escute Alfa e quando pronto para o pushback acionamento, chame na frequência 1 no 8, decimal 6. Pega para trás, 18 meses.